sua dor. Na hora em que chorou, as suas lágrimas eu enxuguei. E eu senti a tua mão tocar meu coração. É linda a nossa união. Faz um elo perfeito. Só mesmo a morte pra quebrar a nossa mesmo a morte pra quebrar a nossa união.